porque somos discriminadas. E para certos homens não servimos para nada, nada. Tendo que viver caladas e na submissão, sem direito a manifesto ou opinião. Vivemos à mercê daqueles que nos conquistam para satisfazer o seu ego machista. Vou lhes dizer qual é o meu ponto de vista. Desde que no mundo surgiu o ser humano, a mulher é colocada em segundo plano, sempre por trás dos acontecimentos, e nem sempre são reconhecidos os seus feitos. Quem pode definir um sentimento mais profundo? Uma mulher decidida que sabe o que quer. Sexo, sufrágio, a condição que nos impuseram numa sociedade em que os homens lideram. E aí sim, é que está a fragilidade. Somos discriminados por aparência, por idade. Que adianta ter direitos na Constituição se a realidade que vivemos ela é tão em vão? O mínimo de assistência social e moral, tudo que em qualquer lugar seria normal se não vivessem num país com um sistema tão falho. Pobres mulheres que sofrem. Pobres mulheres que sofrem. Com a ignorância e com descaso. Não somos objetos, temos sentimentos. E apenas exigimos que nos trate com respeito. Que nós, mulheres, precisamos de toda atenção. Então por que a discriminação? Nós mulheres temos amor próprio. Então por que a discriminação? Nós mulheres temos amor próprio. Então por que a discriminação? Nós mulheres temos amor próprio. Então por que a discriminação? Nós mulheres temos amor próprio. Então por quê? Nas regiões de ignorância elevada, por ironia do destino, elas são condenadas a viver na miséria e na crueldade, sem saber o que é viver com dignidade. Na infância maltratadas pelos seus pais, na adolescência entregues a algum rapaz que fora escolhido pela sua família e por ele será humilhada todos os dias. O que uma pessoa assim pode esperar da vida? A maioria aceita, mas outras não. Fogem para as capitais e grandes cidades. A realidade é que são vidas sofridas. Pobres mulheres desiludidas. Pobres mulheres desiludidas. Mas mesmo assim, iremos lutar para poder nossos objetivos alcançar. Não pedimos a vocês nada demais, só queremos que a justiça e o respeito sejam reais nesse país tão rico e ao mesmo tempo tão pobre. Que olhe pelas suas filhas que sofrem, que somos nós, mulheres, precisamos de toda a atenção. Então por que a discriminação? Nós mulheres temos amor próprio. Então por que a discriminação? Nós mulheres temos amor próprio. Então por que a discriminação? Nós mulheres temos amor próprio. Então por que a discriminação? Nós mulheres temos amor próprio. Então por quê? E isso ainda não é tudo, pois na nossa cultura, já há muito tempo, se esquecem que somos seres humanos sujeitos a erros, pois é fácil condená-las por suas atitudes, é difícil ter que reconhecer suas virtudes. Um erro é fatal para desmoralização, e não se lembram de suas vidas foram geradas. Então, mulher, seja qual for sua cor ou procedência, saiba se impor aos homens com inteligência. Vocês acham isso difícil? Eu não acho nada, que eu não acho nada, viu? Que esse negócio aí, que mulher é tudo vaca, tá certo. Você enlouqueceu. Só tem dois lugares bons pra você, tá? De dia, na cozinha, à noite, na cama. Ah, com a sua mãe, com a sua irmã. Não, peraí, é de a família. Não, você não falou que é tudo igual? E tem mais. Por quê? Esse negócio de liberar tudo pra mulher ela fazer, fecha, acaba tudo. Vocês estão é com medo, você sabe que a mulher, quando ela consegue mesmo. Medo não, é medo, eu sou machão, sim. Viu? Para essa porcaria, DJ, eu que mando aqui. Que? Achou que muito latino mole, meu filho. A mulher que sair com você na H. Menina, pra sua segurança, eu vou sair daqui antes que eu enfie a mão na sua lata. Tipos que nem você, só tem inteligência nos músculos e não no cérebro. Ah, sai fora, machão. Vocês não estão com nada, agora o macho aqui vai agitar um coral. Mulher é tudo, vá! Desculpa, Benzinho.